Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso compartilhar sobre Mateus e hoje o faremos através do capítulo 23 de Mateus, caminhando para o final do livro e para o completar da obra de Jesus. Quando esteve aqui há 2.000 anos atrás. Façamos então a leitura. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças, de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, encenais longas orações, e por isso recebereis o castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, por que viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito? No entanto, uma vez convertido, o tornai duas vezes mais filho do inferno que vós. Ai de vós, guias cegos, por que ensinais? Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro do santuário que santifica, ou o ouro, ou o santuário que santifica o ouro. E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se o jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que mais importa, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé? Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro esses estão repletos de avareza e cobiça? Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, por que construís os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e declarai: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhai contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira, sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a essa geração. O lamento sobre Jerusalém, irmãos e irmãs. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum, me vereis até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Bendita seja a palavra do Senhor. Irmãos, o capítulo 23 é um capítulo muito forte e é um capítulo de censura aos escribas, aos fariseus, às autoridades judaicas. É bom que você não confunda isso com a realidade de todo o povo. Não são todos, não foram todos que mantiveram essa atitude. Cito Lázaro, Marta, Maria, José de Arimateia. Cito também os discípulos de Jesus que andaram com ele. Havia por toda Israel gente de coração sincera. Coração sincero e verdadeira comunhão com Deus. A minha proposição final para esse capítulo, que é autoexplicativo, Jesus censurando essas autoridades, dizendo: a verdadeira pureza é interior. Eu repito, a verdadeira pureza é interior. Jesus censura os escribas e fariseus, ensinando muitas verdades que devem ser obedecidas em todo o tempo, até hoje. Os religiosos do seu tempo são denunciados profeticamente porque acrescentaram à lei de Moisés centenas de preceitos humanos. E através desses usos e costumes desviaram o verdadeiro sentido da lei, que era ensinar a fidelidade a Deus e a comunhão com o próximo. Os escribas e fariseus não mereciam crédito, porque diziam uma coisa e faziam outra, mostrando incoerência. Colocaram peso religioso sobre o ombro das pessoas, queriam ser notados pelas pessoas e ocupavam os primeiros lugares como pessoas de destaque. Queriam ser chamados de mestres e doutores da lei. Mas Jesus ensina que, na verdade, só Jesus fez mestrado no conhecimento de Deus, só ele fez doutorado em Jesus, no Pai. Dessa forma, devemos estudar profundamente as coisas do Senhor, mas para lembrar que entre nós não há e nem haverá mestres e doutores em teologia. Somente Jesus é o mestre. Bem como só o Pai das Luzes merece ser chamado de Pai no sentido de líder maior. Somente o Espírito Santo é nosso guia e ele nos conduz a Jesus, que é toda a verdade revelada pelo Pai. Portanto, quem quiser ser exaltado será humilhado, mas quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Os fariseus não entram no reino e atrapalham outros a entrarem, porque geram outras pessoas com a mesma hipocrisia deles. Ai dos fariseus, que fazem de tudo para fazer seguidores, prosélitos, e conseguindo, os tornam filhos do inferno. Infelizes desses homens, que com seus ensinamentos são cegos, gerando outros cegos insensatos. Preocupam-se em manter a pureza, livrando-se da contaminação do mosquito e engolem um camelo, ou seja, mantendo seus próprios corações contaminados pela soberba e pela arrogância. Preocupam-se com as coisas exteriores, enquanto que no interior de suas vidas esquecem-se da justiça, que é a vontade de Deus, e da misericórdia, que é o amor ao próximo. Devem ser cumpridores da lei, do dízimo, das coisas materiais, mas, sobretudo, não esquecerem de guardar o coração, que é a fonte da vida. Sendo assim, o verdadeiro discípulo de Jesus, aleluia, preocupa-se primeiro em manter o interior da mente, o interior do coração, as motivações puras, purificando, sabendo que com o interior transformado, as coisas exteriores também o serão. De nada adianta ser externamente belo ou litúrgico, modificar as pessoas através de roupas, usos, costumes religiosos, frases pseudo-espirituais, mas que na verdade não passam de cegueira. Comportamentos aparentemente piedosos, se por dentro elas são mortas para Deus e contaminadas pelo mal, aparecem como limpas por fora, mas são sujas por dentro, mantendo hipocrisia e iniquidade. Ai dos fariseus, que foram responsáveis pela articulação para a crucificação de Jesus, porque são semelhantes aos seus pais, que mataram os profetas. São semelhantes a cobras e estão condenados ao inferno. Assim como foram Abel e Zacarias, ou prefiro dizer de Abel a Zacarias, o primeiro e o último mártir, João Batista, o primeiro Abel e o último João Batista, relatados na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento você encerra com Zacarias, no Novo Testamento um mártir que é João Batista e depois Eliseu. Então, assim como foram Abel e Zacarias, o primeiro e último mártir relatados no Antigo Testamento por causa da identificação com a vontade de Deus. João Batista, preparando o caminho do Senhor, que foi mártir por ter apontado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por denunciar o pecado do coração humano e chamar a todos os judeus, as autoridades, a uma verdadeira conversão, ao arrependimento, a fugir das obras mortas, a ser batizado. Todos eles, na verdade, o sangue de todos os mártires, por causa da justiça, será como um clamor levantado da terra até o trono do Senhor. Jesus prediz a destruição de Jerusalém, a qual, ao invés de ser a cidade da paz, significado do seu nome, mata seus profetas, matou seus profetas, apedrejou os enviados de Deus e, finalmente, crucificou o Filho do Homem, a saber, o Messias, ungido de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus, o Senhor. O Mestre avisa que está próxima a hora da sua morte, mas que após a ressurreição, ascensão e glorificação, voltará para dizer um dia: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse capítulo é claro e transparente. Não há dúvida alguma sobre aquilo que aqui está escrito. Jesus não está condenando, isso é um equívoco interpretativo, ele não está condenando todo o povo de Israel, do qual, aliás, ele faz parte, fez parte. Ele não está condenando o povo, porque desse mesmo povo, pelo menos 500 o seguiram, desde o Sermão da Montanha até o Sermão do Monte, até a entrada triunfal em Jerusalém. Dali, de Israel, ele teve 120 discípulos que o seguiram mais de perto. Dali, 70 foram vocacionados e comissionados para irem de dois em dois, curando enfermos, expulsando demônios e anunciando a vontade do Senhor. Dali, ele retirou 12 discípulos que seriam os seus apóstolos a posteriori, com exceção de Judas, mas que foi substituído pelo Senhor por Matias e, sobretudo, pelo apóstolo Paulo. Dali dos 12, ele tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João, que lhe eram mais próximos, e pessoas que foram importantíssimas para a trajetória do Evangelho após a sua morte. Dali, ele tinha desses três, a Pedro como um líder nato e depois preparado por Jesus, e ainda tinha João, o último discípulo a falecer daquela geração dos 12, e que escreveu para nós o texto do Evangelho de João e o Apocalipse. Então, irmãos, não é uma censura a todo o povo, não deixando justificado qualquer anti-sionismo, uma postura de preconceito para com a nação de Israel. Mas Jesus está censurando claramente, claramente, aqueles que se consideravam grandes, porque esses que se consideravam grandes e dignos de exaltação seriam humilhados. E os que eram pequenos, os pequeninos, os iletrados, esses foram exaltados pelo Senhor. Bendito seja o Senhor, que conhece o coração. A verdadeira santidade está no coração do ser humano. Cuidado, irmão, irmã, cuidado, líder, cuidado, pastor, também para não impor sobre o rebanho do Senhor Jesus peso de usos e costumes denominacionais. Isso no Brasil, equivocadamente, também é chamado de doutrina. Vira e mexe, alguém pergunta: a sua igreja tem doutrina? Irmãos, doutrina é a escritura sagrada. Essa é a única doutrina que Deus reconhece. O que as pessoas estão pensando quando perguntam sobre doutrina é se a igreja tem regulamentos para determinar o modo que as pessoas vão se vestir, vão se portar, o que elas não poderão mais fazer, o que elas poderão fazer, ou seja, usos e costumes, tornando o seguimento de Jesus um fardo muito difícil, muito maior de ser carregado, sendo que a palavra do Senhor diz que o fardo que Jesus tem sobre nós, o jugo que o Senhor tem sobre nós é suave, é leve. Nós já temos as batalhas espirituais. Nós já temos contra o que lutar. O diabo, o mundo, com os seus valores, que contrariam a vontade de Deus. Isso não quer dizer a sociedade em geral, tá bem? Esse é um outro equívoco. Quando se fala de mundo, parece que então nós vamos para fora do mundo. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando se fala mundo, está se referindo a uma sociedade cujos valores estão marcados por aquilo que contraria os valores do reino dos céus. Isso é o mundo. Essa já é a nossa segunda batalha. Primeiro, contra o maligno. Segundo, contra uma sociedade com valores corrompidos. Terceiro, contra o eu. Esse é o inimigo mais terrível. Porque a sua velha natureza, você que já nasceu de novo, você que já é uma nova criatura em Cristo Jesus, sabe do que eu estou dizendo. Às vezes a velha natureza tenta se levantar novamente e fazer com que você haja como você agia antes de se converter. Então esses são os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são outros e não precisamos mais de um conjunto de regrinhas e costumes medíocres para fazer com que as pessoas encarem o pertencer a uma igreja, o seguir a Jesus como um fardo insuportável. Nós não devemos fazer isso de modo algum. O meu desejo e a minha oração nesse domingo, e espero que seja um momento de edificação para a sua vida, é que nós não sejamos cegos guiando cegos, mas que nós santifiquemos a nossa vida à luz da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nós sejamos seguidores, discípulos de Jesus, e que conduzem o rebanho, conduzem as pessoas a se converterem e fazerem parte do rebanho do Senhor. E uma vez que a pessoa já é do rebanho, conduzir essas pessoas, conduzirmos essas pessoas à santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A santidade. E a santidade se verifica primeiro interiormente. Ela se gera interiormente. Essa é uma obra do Espírito Santo, através da graça. A mesma graça que nos alcançou para nos salvar, para nos justificar, é a graça que nos santifica. Pastor, mas e mudanças que são importantes para a vida da pessoa, vícios e hábitos e outras coisas que são prejudiciais a elas? Fique tranquilo, alguém que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus e é uma nova criatura, vai ser santificado, e essa santificação vai fazer com que ele mesmo ou ela mesmo faça as alterações necessárias na sua vida exterior também. Não há dúvida que há coisas, muitas coisas, que precisam ser mudadas. Mas é importante que essa obra seja uma obra de dentro para fora, uma obra do Espírito e da graça que ele opera para que nós modifiquemos as coisas exteriores. Por isso eu faço a admoestação e a lembrança aos líderes para que não imponhamos sobre o ombro das pessoas um jugo maior do que aquele que a batalha espiritual já nos traz. Que Deus abençoe e que você seja um discípulo frutífero, porque árvore infrutífera certamente secará. Que você seja um discípulo que caminha à imagem e à semelhança de Jesus. E aos poucos, o Espírito vai gerando em você o mesmo pensamento que houve em Jesus, o mesmo sentimento, o mesmo agir de Jesus, o mesmo proceder de Jesus. Nós vamos pensando, sentindo, fazendo, compreendendo as coisas espirituais e abandonando as coisas que contrariam a vontade do Senhor, as coisas chamadas de carnais. Que Deus os abençoe grandemente e todos aqueles que, por o motivo da igreja estar fechada, ainda por causa da pandemia, ou porque tem uma idade mais avançada, ou porque tem comorbidades, ou porque na sua igreja já a sua igreja já está aberta, mas só com 30, 40, 50% da capacidade e você ainda não pode ir, ou ainda não tem uma igreja que você escolheu, espero que essa palavra seja uma bênção na sua vida. Como bênção, pastor, se é uma grande exortação aos fariseus e aos escribas e aos hipócritas. Isso que é a bênção, irmão. Que Jesus estava atento. Ele não se impressiona com coisas que são só de aparência, porque as aparências enganam. Usando aqui uma frase de um cantor e um compositor maravilhoso da canção popular, as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Então, preste atenção, que o Espírito do Senhor faça um rebuliço, faça uma transformação no seu interior e você não caminhe nesse segmento, mas você caminhe em direção à imagem e à semelhança de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia, amém. Vamos receber a bênção. Ainda nessa semana, irmãos e irmãs, que adentra, nós teremos uma ministração do Apocalipse e nós também pretendemos avançar até o final do Evangelho de Mateus, tendo concluído três livros, e você pode encontrar todas essas mensagens no nosso blog, blog Logos 7, só escreva o número, 7, não precisa escrever a palavra, só ponha um numeral, 7, blog Logos 7.blogspot.com. Você vai encontrar ali ministrações, umas 200 ministrações já, sobre Gênesis, sobre Levítico, sobre Jeremias, sobre Salmos, sobre o Evangelho de Mateus, sobre o Apocalipse, ministrações sobre liderança. Você que é líder não pode perder, ouça. Comece a ouvir desde a primeira e vá se preparando para o exercício da sua liderança. Que Deus te abençoe, consulte o blog e prepare-se para ter uma semana de vitória, sendo interiormente parecido com Jesus, e a consequência é que exteriormente o seu testemunho vai demonstrar que você é um seguidor do Rei da Glória. Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador,